Não vamos tocar no passado, pois ele pode nos machucar. E ao desenterrar o passado, também ele poderá nos enterrar. Mas já que você tocou no assunto, deixa eu te falar que o único passado que eu quero é hoje. Quando amanhã chegar, olhando para trás, eu vejo o tempo que perdi. Olhando para o pai, eu vejo o tempo que ganhei. Olhando para trás, eu vejo o tempo que chorei. Tocar no passado, pois ele pode nos machucar. E ao desenterrar o passado, também ele poderá nos enterrar. Mas já que você tocou no assunto, deixa eu te falar que o único passado que eu quero é hoje. Quando amanhã chegar, olhando para o tempo que perdi. Olhando para o pai, eu vejo o tempo que ganhei. Olhando para trás, eu vejo o tempo que chorei. Olhando para o pai, eu vejo o que me faz sorrir. Olhando para trás, eu vejo o tempo que perdi. Olhando pra você, pai, eu vejo o tempo que ganhei. Olhando para trás, eu vejo o tempo que chorei. Olhando pro meu pai, eu vejo o que me faz sorrir. Olhando para o pai.